Senhor, ouvi a minha voz em meio à dor. Não me deixe só, teus caminhos são altos, eu sei, mas a angústia me faz clamar por ti, ó Rei. Moisés e Samuel, diante de ti, em meio ao povo, me deixaste aqui. Mas a tua mão, Senhor, é forte e fiel, e eu confio em ti, meu Deus de Israel. Volta, Senhor, e visita meu coração, liberta-me das mãos da opressão, como um muro de bronze, me faz forte em ti, Senhor, eu encontro a sorte. As viúvas choram, a cidade em aflição, mas tua palavra é vida e salvação. Em meio ao fogo eu sei tu estás, a tua ira se acende, mas eu vou te adorar. Se eu voltar, Senhor, a tua face, tua graça em mim sempre me abrace. Cada passo eu sei, tu me conduzes. Volta, Senhor, e visita meu coração, liberta-me das mãos da opressão. Eu trago a ti em meio à luta. Sei que estás aqui. Cura as feridas, ouve meu clamor. Faz de mim, liberta-me das mãos da opressão, como um muro de bronze, me faz forte em ti, Senhor, eu encontro a sorte, e arrebatar-me-ás das mãos malignas. Teu amor me envolve, sou livre. Confiarei em ti, Senhor.